meus amigos me perguntaram lá na escola quando que a gente que eu vou ser. Eu falei que eu sou formada na pecuária. De ponta a ponta, o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada. Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária. Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano, toda suja de barro. Calculo o valor que tá o gado. Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária, não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de malha. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para, senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Os meninos da pecuária. Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano, toda suja de barro. Calculo o valor que dá o gado. Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária, não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Fala comigo. Arroba 300 conto, uma carga de boi, de 20 boi gordo com 20 arroba. Senta que aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária.